buongiorno. Chiappe, sì, allora. Domanda. A cruzar um tipo 03, tipo 7. Tem 357, Salvador, transferência para o centro de Recife, a partir do 160 até o 90. Chama agora Recife, 1288, alternando 260. 260, alternado, obrigado, bom dia. Yep. 4153, livre acionamento de Chametac. To 980, stand by 8C clearance, November information. Here we have November, stand by. American 980, right to copy. Affirmative, go ahead. 980 clear to destination Serra Bravo Romeo Foxtrot flight level 390 via Peru East 58. Take off from runway 10 after departure left turn. Puka departure Alpha Romeo uniform transition. Call code 5523 departure control frequency 120.8. To receive a via Uniform Whiskey 5-8, departure runway 10 left turn, Puka departure, Alpha Romeo Uniform transition, flight level 390, squawk 5523 and 120.8. American 92, will be back correct, call me ready. Roger. Para o táxi, o TAM 3153 com turno 70 a bordo, autonomia de 0326, alterna Guarulhos. Gente, TAM 3153, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chamamento último no 86, ajuste ao 0194. Bom pouco. Gente, autorizado, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, torre 186, NH 1094, TAM 3153. aqui é Eco Delta, Manati, mil pés, decolo no 7, curva direita, corredor axé. Transponder 01125, controle 1208, torre no 186. Eco Delta, informe clareza 1, não chega equipamento, faça um novo cotejamento. Ainda muito chiado na frequência. Mike Eco Delta informa que está ininteligível, ok? É, confirma. Eco Delta, cheque equipamento. Alinhado e decolar, 3153, a vento calmo. O Eco Delta. E coteje na 1219 por gentileza e retorne para 186. Eco Delta agora clareza 4, prossiga com o cotejamento. Eco Delta, cotejamento correto, para acionamento no 186, confirme POB. Gente, no 1. Salvador Ground, American 980, ready for pushback and engine start. American 980, clear to start up, come ready to taxi. American 980. Santa, 3153. aos 30, 1208, boa viagem. 308, bom domingo. Controle Salvador. Bom dia, até 3153, 1500, nada é. Unia 53, sobe 380, vigilante. Guarde cópia, Alfa Vitor Juliette. Vitor Juliette, copia. Alfa Vitor Juliette, vou local meu pés, corredor forte até 20 milhas, curva à esquerda, após a decolagem 17, transponder 01151, no controle 1208. Alfa Vitor Juliette, cotejamento correto, para acionar, chame a torre no 186. Salvador Ground, American 980, taxi. American 980, taxi approved by Apron 1, then India until holding point runway 10. There, call tower 118, small 60, ultimate setting 101. Have a nice flight. 1014, taxiway India, holding point 10, American 980. Para ingresso, acordado. Corrida Juliette, aciona o chame táxi. Chama para ingresso, Alfa Vitor Juliette. Marca com o Delta, alinhada e decolar, pista 97, varia, vento calmo. Salvador Tower, American 980, fully ready. American 980, line up and take off runway 10. Come on in. Line up and take off runway 10, American 980. Recife, no 251, aperta no 3325. 251-3325, bom dia, 3. Bom dia. Mike, é com o Delta, 241-1208, vou ver. Delta, próximo.